Vovó, nada é mais significativo para mim que associá-la à figura de uma guerreira, alguém que veio designada por Deus para nos transmitir a segurança e a esperança de que tudo podemos naquele que nos fortalece, Jesus. A base de nossa família vem da Senhora. Ao transmitir seus ensinamentos aos seus filhos, quis fazer deles seres humanos, capazes de passar adiante as experiências vividas e poderem se aperfeiçoar com seus erros e acertos, pois são os erros e acertos que nos impulsionam para a frente. Ao acertarmos, existirá o estímulo de que acertaremos cada vez mais. E quando errarmos, a certeza de corrigi-los e nos aperfeiçoarmos. Por tudo, vovó, quero deixar o nosso muito obrigado. Que Deus possa te trazer muita paz e muita luz, para que a senhora continue nos dando o seu carinho e amor, distribuindo entre nós a sua alegria contagiante. Em especial, quero dizer que te amo muito e desejar a você felicidades pelo Dia das Mães, pois enquanto houver avós como a senhora, teremos sempre motivos para comemorarmos. Vovó, que do céu caiam bênçãos especiais sobre a senhora. Muita paz, saúde e alegria nesse seu coração generoso. Sua missão foi cumprida grandemente. Parabéns, vovó. Feliz Dia das Mães.